Versículo 29 diz um outro fruto. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz. Quando há louvor e adoração, há luz, meus irmãos. Há luz. Tendo pedido uma luz, aquele carcereiro soltou o trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. A luz, o que que isso nos fala? Que onde há louvor e adoração, a luz de Deus brilha. A luz de Deus brilha, acaba as trevas. O que fala de luz? Acaba as trevas. Todos aqueles presos e o carcereiro estavam dormindo em trevas, mas brilhou luz. Veio a luz para dentro do cárcere. Você pode, você vai começar a ver o que você não pode ver. Quando há vida de louvor e adoração, os olhos espirituais são iluminados. Aleluia, a palavra fala que nós somos iluminados. Aleluia, e nós podemos contemplar a face do Senhor de glória em glória. Somos iluminados. A luz de Deus brilha na vida de um adorador, aleluia, pedindo uma luz, entrou e prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para eu ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus. A atitude que vem antes da salvação, aquele homem teve a consciência de que precisava de salvação. O Espírito Santo traz a consciência. Onde há um ambiente de louvor e adoração, começa a haver consciência de arrependimento. Quantas vezes a gente está nas conferências e começamos a louvar e adorar a Deus, Deus começa a trazer convicção do pecado, começa a gerar arrependimento no meio das pessoas. Eu lembro um dia nós tínhamos um encontro todo sábado à tarde, que a gente chamava de encontrão, e a gente chegava mais cedo para ensaiar, e um dia a gente ensaiou, ficamos ensaiando uma determinada música por mais de uma hora no encontrão, e louvando e fluindo, né, no Senhor, ensaiando outras músicas enquanto as pessoas iam chegando, e nós notamos que um homem entrou e sentou no último banco e ficou lá sentado. Daí terminou o ensaio, antes de começar a reunião, nós fomos, o Ion, eu e um outro irmão, fomos lá conversar com aquele homem, e ele disse: olha, eu estava passando aqui na frente, e eu ouvi esse som, e eu entrei. O que que é isso aí? Por que que eu entrei? Eu fui atraído aqui para dentro. Daí nós começamos a perguntar a história dele. Não, eu acabei de deixar minha esposa na rodoviária, ela foi embora de casa, nós estamos nos separando, e eu deixei ela lá, e eu estava passando desesperado aqui, sem rumo, sem direção, eu fui atraído por isso. O que que acontece aqui? O que que é isso aqui? E aquele homem estava convicto do seu pecado, e aquele homem entregou sua vida para Jesus. Na semana seguinte foi lá buscar a esposa de volta, restauraram a vida. Sabe por quê? Porque a luz de Deus brilha onde tem louvor e adoração. Você não precisa ter medo de louvar e adorar ao Senhor em nenhum lugar. Eu lembro um dia que eu fui para a esquina democrática, um lugar central de Porto Alegre, no tempo de Natal, né? Uns irmãos estavam fazendo um evangelismo e me convidaram, eu peguei meu violão e fui lá para o centro. Aquele burburinho, milhares de pessoas passando de um lado para outro, né? O lugar principal de Porto Alegre, tinha um palanquezinho, eu subi no palanquezinho com meu violão, no gogó mesmo, e comecei a louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, assim como eu canto, com alegria: a ti fazemos um trono de louvor. E as pessoas passando, e os irmãos passavam: oi, Azaf. Mas de repente eu comecei a ver que algumas pessoas começaram a ficar paradas ali, mendigos, bêbados, ficaram parados ali, uns começaram a sentar ali dentro, ali no meio, e começou a juntar gente. No final, cantei mais alguns cânticos, e falei de Jesus. 13 pessoas entregaram a vida para Jesus, ali, tudo ali, ó. Convicção do pecado no meio do louvor de adoração, amados. Isso acontece na nossa vida. na nossa casa. Maior instrumento de evangelismo da igreja, maior estratégia, eu estou para dizer, é o louvor e adoração, porque promove e fala da presença do Deus vivo no nosso meio. E esse carcereiro se arrependeu, e logo em seguida, outro fruto, a salvação. A salvação, crê no Senhor Jesus, versículo 31, será salvo tu e a tua casa. Salvação, aleluia, glória a Deus. Vai haver salvação, vai acontecer salvação na sua vida, no nosso meio, como igreja. Glória a Deus, como tem acontecido na vida dos irmãos. Sempre que eu venho aqui, tem gente nova, a igreja vai crescendo. Tenho visto algumas estratégias, né? Não, agora acaba com esse louvor e adoração. Isso aí não, isso é coisa do passado. Nossa estratégia agora é outra. Eu lembro quando surgiu o gospel, né? O estilo gospel. E alguém me telefonou para Porto Alegre: olha, Azaf, eu sei que o seu estilo é louvor e adoração. Para nós, louvor e adoração aqui é o sertanejo da nossa rádio, né, do nosso movimento. O estilo é tipo o estilo sertanejo para nós, mas nós ainda queremos tocar vocês aqui na rádio, porque o negócio agora é gospel. Louvor e adoração não é estilo de música, irmãos, é estilo de vida diante de Deus. É a maneira que nós vivemos como igreja, e sabemos que isso promove salvação. Aleluia, glória a Deus. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. A todos da sua casa lhe pregaram a palavra de Deus. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões. O que que isso fala? Fala de cura. Fala de cura, nós somos curados. Nossa vida é curada. Ontem nós tivemos um mover de louvor e adoração, onde, no encontro que nós estávamos, onde que é mesmo? Contagem? E ontem eu comecei com uma dor na coluna. Uma dor muito forte. E eu disse para a Rosana: Rosana, não estou aguentando essa dor. Terminou o culto, sócio. Eu fui, tive que me sentar e tive que deitar logo. E no outro dia de manhã, eu não aguentava mais. Eu ministrei, tive que de novo deitar. Quase não conseguia ficar em pé. E aquela dor na coluna. À noite, amados, instantaneamente, no meio do louvor, Deus começou a curar. Curou a minha coluna, tinha um outro irmão enfermo na frente, e curou outras pessoas. Eu creio, Murilo, que Deus verdadeiramente te curou ontem. A cura no meio do mover de louvor e adoração da igreja, quando nós verdadeiramente cremos, começa a acontecer a cura de Deus, pela própria presença de Deus, um ambiente de fé, aleluia, é gerado no meio de louvor e adoração. Porque nós não estamos louvando homens, nós não estamos engrandecendo homens, não é para homens que nós estamos aqui, não, nós estamos aqui para Deus, em uma conexão direta com Deus. Isso nós precisamos entender, amados. Louvor e adoração não é entretenimento, não é nós entreter pessoas, não é nós gastar algum tempo de culto, né, fazendo alguma coisa que agrada. Ah, pastor, canta a minha música, aquela, né, toca essa. A Aurora que sempre pede música assim, né? Não, mas não é isso, é para Deus, amados, e aquilo que Deus quer, e o mover é de Deus, e Deus vai fazendo o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, vai transformando a nossa vida. Nós somos transformados. Louvor e adoração é nós contemplarmos a face do Senhor. É o momento que o homem se coloca mais pertinho do Senhor. E Deus faz com ele o que ele quer. Ele salva, ele transforma, ele cura, ele renova. Ele refaz o casamento, ele transforma a família, ele traz o sustento, aleluia. Houve cura, Paulo e Silas foram ali curados, lavou-lhes os vergões, os açoites, aleluia. E em seguida, todos foram batizados, glória a Deus, a igreja ali cresceu. É isso que fala. Um crescimento natural, uma igreja adoradora, há um crescimento natural. Antes de todas as explosões de salvação, na história da igreja, houve primeiro um mover de louvor e adoração.